Convidamos o Romero Marques para fazer a palestra da noite e pedimos ao Romero que dê muita inspiração. Obrigado. Acho que não vai precisar. Vai precisar, então. Acho que não. É bom ter um Romero. Puxar um vovó. Acho que não. Não, acho que não tem necessidade. Vou deixar para eles resolverem. É. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Vocês estão me escutando bem? Precisa do microfone? Se precisarem, só falar, hein? Muito bem. Mais uma vez, nós estamos aqui, eu e minha esposa, nessa casa, onde o pessoal sempre nos acolhe, né, Irene? Com bastante carinho, com bastante atenção. Nós já nos sentimos amigos da casa. Não é verdade? Somos amigos da casa, é verdade. E ficamos muito felizes de estarmos aqui, mais uma vez. E nós estamos nos aproximando de uma data importante, né, para todos nós, né? Para a humanidade de modo geral, para quase todo o nosso planeta Terra, que comemora o Natal e a passagem de ano, ou o Ano Novo, né? E Ano Novo, ou melhor, essa época, Natal e Ano Novo, é época do quê? De alegria, de festas, não é isso? Normalmente é isso, não é? Então que tal um sorriso no rosto de todos? Vamos lá, todo mundo dando um sorriso. Vamos, gente, um sorriso. Ah, isso, muito bem. Vamos começar essa palestra hoje com um sorriso, porque nós vamos falar de uma coisa bacana, que é o Natal e que é o Ano Novo. Mas, na realidade, essa palestra, ela visa nos chamar a atenção para, em se tratando de Natal e Ano Novo, se nós estamos comemorando corretamente o Natal e o Ano Novo, principalmente agora nós, estudantes da doutrina espírita, que tanta coisa essa espiritualidade benfeitora nos traz através de seus ensinamentos. E aí fica essa pergunta para a gente: será que nós estamos comemorando corretamente o Natal e o Ano Novo? Comemorando nós estamos, quase sempre nós comemoramos, não é verdade? Mas será que estamos fazendo da maneira correta? E aí a gente vai lembrar que são essas duas datas as datas mais comemoradas em todo o nosso planeta. Data em que nós nos reunimos com os nossos amigos, com os nossos parentes, em torno de uma mesa farta, onde fazemos diversos votos de felicidades para as pessoas que estão junto a nós, troca de presentes, não é? Fazemos aquela troca gostosa de presentes, também é gostoso a gente dar um presente, receber, ver que a camisa que a gente recebeu é dois números menor, não vai entrar nunca, entra, mas não consegue fechar. Aí... Oi? Compramos na liquidação, aí a gente mesmo também, quando vai dar aquele presente que você suou para sair correndo na última hora, entrega o presente, a pessoa olha e fala assim: ai, que lindo, eu acabei de ganhar um igual a esse, né? Bom, tudo bem, mas é um momento que a gente troca e recebe presentes, entrega presentes, e é realmente muito gostoso. É uma época também de bastante promessas, né? A gente sempre faz as promessas, né? O ano que vem eu vou ser uma pessoa melhor, o ano que vem eu vou me estressar menos, vou trabalhar mais, o ano que vem eu vou deixar de criticar tanto o meu cunhado, eu vou ver minha sogra pelo menos uma vez no ano, eu vou emagrecer, fazer regime. E essa eu acho que é a maior promessa que mais acontece todo final do ano: o ano que vem eu vou entrar no regime. E realmente a gente entra no dia 1º, abandona ali pelo dia 2, dia 3 e fica se preparando para o outro ano, a nossa promessa do regime. E onde nós acertamos e onde nós erramos com tudo isso? Vamos começar pelo nosso Natal. Lembrando, por que que nós comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? Na realidade, existe, isso é uma origem bastante antiga essa do Natal. E a origem dela mesmo é muito antes ainda dos povos cristãos. A história nos conta que os celtas, que eram povos que viviam nas Gálias. As Gálias faziam parte da França atual, parte da Alemanha, parte da Itália, povos que viveram do século 5 antes de Cristo até o século 5 depois de Cristo, do qual inclusive o nosso Allan Kardec foi um druida, ou seja, foi um sacerdote, digamos assim, naquela época, né? O Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Que nós conhecemos como Kardec. Kardec foi o pseudônimo usado por ele quando o seu mentor espiritual lhe disse que o conhecera numa existência nas Gálias, quando ele tinha sido um druida, e lá ele usava esse nome de Kardec. Mas os celtas comemoravam uma coisa chamada, uma festa chamada solstício de inverno, que era na realidade para eles, lá naquela localização, o início do inverno. E acontecia mais ou menos nessa data, mais ou menos, nessa data de 25 de dezembro. E muito tempo depois, aí já quando existia a Igreja Católica, ela resolve adotar esta data a fim de cristianizar os povos pagãos, povos que não acreditavam no Cristo, povos não convertidos ao catolicismo. E o Papa Júlio, no ano de 350, resolve decretar, foi decretado o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Vejam que esta data foi decretada pelo Papa no ano de 350. 350 anos depois de Jesus é que foi decretado o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus. Mas não importa a data. Na realidade, para nós isso não importa nada. Muitos estudiosos se apegam a isso, discutem, elaboram teorias enormes de que não teria sido nesta data que Jesus nasceu, que na realidade o tempo cristão, como continua, começa depois de Cristo, não é verdade? Não teria sido ali, porque Jesus teria nascido alguns anos antes, e o nosso tempo hoje então não seria 2013, hoje seria talvez já 2016, 2017, enfim, inúmeras teorias envolvem essa questão da data do nascimento de Jesus, mas para nós não importa. O que importa é que nesse dia de 25 de dezembro é o dia que os nossos pensamentos e atitudes estão voltados para quem? Para Jesus, o aniversariante, e para os seus ensinamentos morais, certo? Mas estamos mesmo? Será que nesse dia... Oi? Certeza não. Olha lá, com certeza não. É, então, essa é a pergunta. Será que no dia 25 de dezembro nós estamos realmente com os nossos pensamentos, as nossas atitudes voltadas para Jesus, para os seus ensinamentos morais? É fato que na época de Natal, toda a sociedade do planeta inteiro está envolvida num clima de muita fraternidade, de muito amor, de muita doação, o planeta inteiro. E quem diz isso não sou eu, mas a espiritualidade. Os espíritos, Emmanuel já falou isso, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, André Luiz já falou isso também, que se nós conseguíssemos ver a energia, a luz que se forma em torno do nosso planeta nesta época de Natal, nós veríamos como mais iluminado se encontra o nosso mundo. Por quê? Porque chega essa época em que as pessoas começam a comemorar esse Natal e nós desenvolvemos nessa época práticas de caridade, fazemos aquelas sacolinhas para entregar para as crianças, realmente aquela união fraterna mais entre amigos, entre famílias. Então, essa época melhora-se o clima, os fluidos espirituais, benfazejos, os bons fluidos espirituais do nosso planeta. E, como nós já falamos, é a época que nós nos reunimos com os nossos amigos, trocando os nossos presentes, estamos junto com a nossa família, comida muito boa, bebida, alegria, mas esquecemos de algo. O que que nós esquecemos? Caridade. Caridade. Fala. Do aniversariante, justamente. Às vezes nós até lembramos da caridade, E é lógico que quando nós fazemos um gesto de caridade, é a melhor maneira de nós presentearmos o aniversariante, não é? Porque o que Deus e o que Jesus querem de nós é justamente isso, a caridade, o amor ao próximo. E talvez essa seja até a melhor maneira de nós estarmos presenteando o aniversariante. Só que muitas vezes nós esquecemos realmente do aniversariante e nos esquecemos do nascimento de Jesus nesse dia. E o mais importante talvez seja que nós nos esquecemos do nascimento espiritual de Jesus em cada um de nós. Não se nasceu dia 25 de dezembro, não se onde nasceu ou onde deixou de nascer, mas nós nos esquecemos muitas vezes neste dia, é o nascimento de Jesus em cada um de nós. É o nascimento espiritual dele em cada um de nós. É necessário que nós permitamos que Jesus nasça no coração de cada um de nós, através das nossas atitudes, através das nossas palavras, através da maneira de nós nos relacionarmos uns com os outros, inclusive com a prática da fraternidade, da caridade e do amor ao próximo. É muito importante, porque fazendo isso nós estaremos nos transformando em homens e mulheres novos, homens e mulheres de bem, quando nós permitimos que esse Jesus comece a nascer dentro de nós. Se nós perguntássemos, se nos fosse perguntado quando nasceu Jesus, provavelmente a nossa resposta seria sempre 25 de dezembro. Mas e se nós perguntássemos para Maria Madalena quando nasceu Jesus? Talvez a sua resposta fosse: Jesus nasceu quando a sua voz despertou em mim a sensação de uma vida nova. Isso é o despertamento de Jesus na pessoa. Esse é o nascimento de Jesus na pessoa, não numa data específica. Se perguntássemos a Pedro, talvez ele nos dissesse: Jesus nasceu quando o galo cantou 3 vezes, acordando minha consciência para a verdadeira vida. Se nós perguntássemos a João, o apóstolo querido de Jesus, todos eram queridos, mas havia, parece que, uma empatia, uma sintonia melhor de Jesus com João. E aí essa foto, inclusive, ela é bem interessante, eu gosto dessa foto. E aqui João encontrava-se exilado na ilha de Patmos, porque o fim de todos os apóstolos de Jesus, dos 12 apóstolos, não foi dos melhores realmente. Alguns foram crucificados, outros foram barbarizados e mortos de outra maneira, inclusive naqueles jogos romanos dos leões. E ele não foi morto não, mas foi exilado, onde terminou os seus dias encarnado, na ilha de Patmos, onde lá João recebe mediunicamente o livro Apocalipse, que está na Bíblia. E quando a gente fala em Apocalipse, a gente pensa em destruição, não é verdade? Só que Apocalipse quer dizer revelação. E muita coisa ainda nós descobriremos ao longo do tempo neste livro de João, um livro recebido mediunicamente por ele, na ilha de Patmos, revelações estas feitas segundo a espiritualidade pelo próprio Jesus a João. Muito bem, mas então se perguntássemos a Jesus, ou melhor, a João, quando Jesus nasceu, talvez ele nos dissesse: quando meu entendimento me fez saber que Deus é amor. Se perguntássemos para Dimas, Dimas era um dos ladrões que foi crucificado ao lado de Jesus, eram 2, Dimas e Gestas. Se fosse perguntado a ele, ele provavelmente diria: quando na cruz do Monte Calvário, ele, Jesus, olha para mim ternamente e diz: ainda hoje estarás comigo no meu reino. E finalmente, se nós perguntássemos a Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo, o grande divulgador de Jesus, que por sinal foi também perseguido, foi preso, foi agredido, apedrejado, tudo isso por conta do seu trabalho. Aliás, Paulo deve ter sido o homem que naquela época fez o maior trabalho de divulgação do cristianismo, porque ele viajou por inúmeros lugares, muitas cidades, e era duro viajar naquela época, não era que nem hoje não, a maioria das viagens eram feitas a pé ou no lombo de uma cavalgadura aí, de algum animal, o que era muito difícil também, não eram todos que tinham essa condição. Mas enfim, Paulo, se fosse perguntado a ele quando nasceu Jesus, ele provavelmente diria também: quando na estrada de Damasco encontrei Jesus, que me perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Saulo era o nome dele naquela época, depois tornou-se Paulo. Muito bem. E vamos pensar que todos nós temos a nossa estrada de Damasco. Todos nós temos na nossa vida um momento em que nós nos encontramos com Jesus. Todos nós temos na nossa vida um momento em que nós nos decidimos ou temos que decidir que caminho nós queremos seguir. E nós já fizemos isso, porque nós estamos aqui. Nós acreditamos na doutrina espírita, nós a conhecemos, gostamos, aceitamos, acreditamos. E a partir dali começamos a estudar esta doutrina espírita, através de palestras, através de cursos, através de livros, enfim, nós gostamos do que ela nos oferece. Então nós podemos dizer que talvez para nós, hoje, nessa vida, a doutrina espírita seja esse caminho de Damasco, essa estrada de Damasco para nós. Que é o momento em que Jesus começa, apenas talvez ainda comece a nascer dentro de cada um de nós. E para nós, quando nascerá? Quando será que Jesus nascerá para cada um de nós? Jesus nascerá para cada um de nós quando nós começarmos a vencer os nossos vícios. Os vícios do egoísmo, os nossos vícios do orgulho, os nossos vícios do ódio, os nossos sentimentos, muitas vezes de ódio, de ingratidão. Ingratidão pelas pessoas, pelo que elas nos proporcionam e nos ofertam. Ingratidão, às vezes, até mesmo para com Deus, quando nós somos ingratos para Ele, porque não damos o retorno necessário que deveríamos dar de tudo que nós recebemos de Deus, de tudo que a vida nos proporciona de bom. Temos dificuldades? Temos. Temos dores? Temos. Temos aflições? Temos. Mas faz parte do nosso crescimento. As nossas dores, as nossas aflições são processos pedagógicos de aprendizado ou de ensinamento. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações ainda. Vivemos em um mundo onde a dor, o sofrimento, a aflição, a lágrima fazem parte, sim. Somos espíritos também de provas e expiações. Mas a vida nos proporciona tantas coisas boas. Além da própria vida que temos, da oportunidade da reencarnação, de corrigirmos os nossos erros do passado, a vida nos proporciona tantas coisas boas, nos proporciona a família, os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos, nos proporcionou conhecermos a doutrina espírita, as nossas realizações, as nossas alegrias, as realizações dos nossos entes queridos, principalmente quando se trata dos nossos filhos. Quantos momentos alegres nós temos na nossa vida, a natureza sempre se mostrando bela à nossa frente, quando nós vemos uma flor bonita, quando nós vamos ao campo e vemos uma árvore frondosa, bonita, dando seus frutos, os animais vivendo uma vida harmoniosa entre eles, quantos ensinamentos, quanta beleza. Se nós olharmos para o céu à noite e conseguirmos ver as estrelas, o infinito do universo, quanta beleza traz. Se nós olharmos o mar, não importa que revolto, quanta beleza também esse mar nos traz. Mas nós temos também que vencer esse sentimento de ingratidão e nos tornarmos gratos a Deus pela vida que nós temos, mesmo com todas as nossas dificuldades. Isso é uma maneira de nós agirmos com gratidão. E a gratidão por tudo que nós temos e pela vida que nós temos, nós não vamos fazer para Deus, mas nós vamos fazer para o nosso irmão, para aquele que está junto conosco na nossa caminhada, para as outras pessoas. Quando quisermos fazer alguma coisa para Deus, façamos pelo outro. A melhor maneira de nós amarmos a Deus é através do nosso semelhante. É através da caridade, como nosso amigo disse. É através da fraternidade, através da alegria pela vida, através de sentimentos, de agradecimentos, de um sorriso, de um abraço, de uma atenção, de uma palavra amiga. Isso são sentimentos e atitudes que nós vamos tendo no nosso dia a dia, que desenvolvemos e que manifestamos como forma de gratidão pela vida que nós temos. Ainda precisamos vencer os nossos julgamentos excessivos, julgamos tanto as pessoas, esquecendo-nos que talvez tenhamos feito coisas piores e que se tivermos a oportunidade faremos, e que mesmo que não os façamos mais, porque não estamos mais nesta condição, agradeçamos então a Deus por já hoje não fazermos coisas terríveis. Mas lembremos que aquele irmão que faz ainda alguma coisa terrível é um irmão como nós também. Só que talvez ainda esteja nos caminhos errados da vida, caminhos esses que nós talvez já tenhamos passado e já tenhamos eliminado de nossa vida. Talvez, né? Porque a gente nunca sabe direito, né? Às vezes a gente, em certos momentos difíceis, é que a gente realmente vai se conhecer. Temos que vencer também a intolerância. Somos muito intolerantes também, intolerantes com o outro, como a respeito do que o outro pensa, intolerante com as diferenças do nosso semelhante, intolerante com as pessoas de um modo geral, e somos intolerantes com a própria vida, porque às vezes nos pegamos julgando demais a própria nossa vida como sendo algo realmente tão difícil, e nos esquecemos de olhar para o lado. Não precisa nem olhar para trás, né, Irene? Basta olhar para o lado, a gente vai ver quanta dificuldade maior existe na vida. Dificuldades muito maiores do que as nossas. O quanto irmãos nossos passam por situações extremas de dor, de sofrimento, de penúria. E nós só estamos olhando para o lado, hein? A gente nem começou a olhar para trás ainda, para a gente ver realmente quanto sofrimento existe. Mas nós não podemos alegar ignorância. Hoje não. Lá no passado a gente poderia alegar ignorância. Hoje nós não podemos, porque nós temos condições de ver isso. Está na nossa cara, nós estamos vendo a todo instante. E nós temos que aprender a tolerar um pouco mais essas coisas, a compreender. E a doutrina espírita nos favorece, ela nos possibilita isso, porque ela nos ensina. A espiritualidade nos dá todos os ensinamentos para nós a respeito disso, de tolerância, de fraternidade, de compreensão, de paciência. E essas coisas nós temos que desenvolver em todos os lugares onde nós estivermos. Na nossa família. Na família talvez seja um dos principais lugares onde a gente tem que aprender, onde a gente aprende a desenvolver a tolerância, a paciência, o perdão, o entendimento. Porque é ali, na família, que às vezes é mais difícil, não é? Porque lá estamos nós, espíritos, que já vem há muito tempo juntos, alternando essas posições na família, resgatando erros do passado e reajustando e reforçando as nossas conquistas também, aquelas que nós também tivemos no nosso passado. Precisamos vencer a falta de caridade, isso é necessário. Nós temos que arregaçar as nossas mangas e praticarmos um pouco mais a caridade em benefício das pessoas. Nós fazemos parte dessa sociedade, eu gosto sempre de dizer isso. Nós não somos células fora a sociedade, células à parte. Nós fazemos parte de um todo. A sociedade nossa vai melhorar e nós melhoraremos também à medida que nós formos nos ajudando uns aos outros. E isso passa por conta também da caridade e falta de amor que envolve tudo isso. Temos que aprender a desenvolver esse amor que existe dentro de nós. Somos filhos de Deus, somos criados por Deus, que é amor em sua mais pura essência. Portanto, somos amor. O amor está dentro de cada um de nós. O que a gente precisa aprender a fazer? Pôr para fora, exteriorizar esse amor da menor maneira possível. É lógico que a gente não vai sair na rua dizendo para todo mundo eu te amo, abraçando e beijando todo mundo, que a gente vai chegar de olho roxo em casa, é óbvio, né? Todo dia que fizer isso, todo dia uma surra. Não, a gente não precisa dizer isso. Mas que maneira que nós desenvolvemos, ainda mais se eu chegar e sair falando, olha, eu te amo para todo mundo e minha mulher estiver do lado, Irene, aí é que eu vou apanhar mesmo, né? Pois é, mas ela sabe que é o amor fraterno, né? Ih, olha lá, gente, eu tô falando. É, pois é. É, melhor não confiar muito, hein? Existem muitas formas de nós amarmos e exteriorizarmos esse amor. Vai desde um simples gesto de bom dia e um sorriso, até grandes gestos de caridade, de fraternidade. No nosso dia a dia, se nós passarmos a vivê-lo com mais alegria, ainda que tenhamos as nossas dificuldades. Mas se passarmos a vivermos os nossos dias com mais confiança, mais esperança, mais alegria, começarmos logo quando levantarmos, darmos um bom dia, darmos um sorriso para quem está junto de nós, tecermos uns comentários legais, falarmos bem do nosso dia, sairmos à rua, encontrarmos as pessoas, dar um sorriso, dar um bom dia, a tendência é que nós recebamos isso de volta. A tendência é sempre uma lei de ação e reação. Ah, mas eu falei bom dia para o meu vizinho, ele nem olhou para a minha cara. Tá, mas nós fizemos a nossa parte. Falemos no outro dia novamente. E depois novamente. Quem sabe um dia ele vai responder bom dia. Ou vai virar para a gente e vai falar assim, bom dia por quê? Aí a gente diminui um pouco dizer bom dia para ele. Há certas situações em que é melhor a gente dar uma maneirada para evitar. Mas é verdade, às vezes as pessoas que nós cumprimentamos no nosso dia a dia, nem sempre nos responde da maneira como nós gostaríamos que respondesse. Porque a gente faz muitas coisas pensando no retorno. Como vai, né? Eu falei bom dia, nem me respondeu. Mas será que nós sabemos o que vai no íntimo daquela pessoa? Será que nós sabemos as dificuldades pelas quais ela está passando? Os problemas que ela está enfrentando em sua vida? Porque no mínimo ela tem um problema de tristeza, talvez. Por conta disso. E pode ter problemas maiores. Quando a gente vai a um lugar, cumprimenta a pessoa às vezes nem olha para a gente ainda, a gente às vezes fica fulo da vida, né? Porque a pessoa nem olhou para a cara da gente, a gente deu-se bom dia, tudo bem, ela nem olhou para a gente. Tudo bem, mas nós fizemos a nossa parte. É fazendo a nossa parte que nós vamos quebrando essas barreiras, que nós vamos quebrando esses grilhões. E que talvez algumas pessoas que não respondam da mesma maneira, lá na frente passem a responder. Porque vão perceber que também são notadas, e que são notadas com carinho, e que são notadas com atenção. Então, Jesus nascerá para nós, em cada um de nós, quando nós vencermos todos esses nossos vícios e fazermos renascer em nós o homem de bem, homem e mulheres de bem. E homens e mulheres de bem renascerão em nós todos quando nós vencermos esses nossos vícios, esses nossos defeitos. Enquanto isso não acontecer, ele não renascerá totalmente esse homem de bem em cada um de nós. Mas nós já estamos num processo de aprendizado, de crescimento, já estamos colocando isso em prática, é lógico. Vocês querem ver? A gente alterna no nosso dia bons e maus momentos. Tem hora do dia que a gente é super bonzinho, a gente é super legal, e tem hora que a gente não é muito bonzinho. Que a gente mesmo percebe que a gente teve uma atitude que não foi legal, que a nossa consciência nos avisa disso. Então nós alternamos bons e maus momentos. Nós alternamos momentos de homens e mulheres de bem e homens e mulheres de mal, ou de não tão bem. Por quê? Porque ainda faz parte do nosso processo de crescimento. Somos espíritos ainda muito imperfeitos. Mas devemos buscar esse crescimento, esse aprendizado, esse aperfeiçoamento, colocando essas práticas no nosso dia a dia. E aí sim, nós faremos renascer o homem e a mulher de bem em cada um de nós. Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto eu bebo água? Eu quero falar do bom dia. Do bom dia, fala. É uma experiência do bom dia. Fazendo caminhada, eu sempre encontrava uma senhora. Agora que fica minha. Tem bom dia. Continuou lá. De bico. Sim, nem mexeu. Eu vou fazer. Sou de novo. Dia seguinte tem bonito de novo. De novo, qualquer. Eu tô indo com insistir. No terceiro dia ela respondeu. Se tornou minha amiga depois. Aí. Tá vendo? Qual o seu nome? Lina. Lina. Olha aí o depoimento da Lina. E eu vou dar um também para vocês. Amigo de trabalho. Olha, tá vendo? Tá vendo como a gente não conhece as pessoas? Não se sabe. O caso da Irene é um caso de não conhecermos a pessoa. O caso da Lina é um caso de insistir um pouco. Tem pessoas que são muito tímidas, retraídas. E aí devagarinho vai acontecendo. Comigo foi no meu serviço. Eu comecei a trabalhar 17 anos no meu serviço. E a gente trabalha nas áreas de recepção. A gente cumprimenta todo mundo, recebe bom dia a todo mundo, enfim. E tinha um homem que passava e a gente falava bom dia. Ele nem olhava para a minha cara. Mas não olhava e não respondia nem nada. Eu falei, nossa, como esse homem é mal educado. Eu pensava. O tempo passou um belo dia, isso depois já de alguns anos já, alguns poucos anos, eu descobri, vieram me falar, ele tem autismo, mas um tipo de autismo mais leve, que permite inclusive que ele trabalhe, e o autista tem extremas dificuldades de relacionamento com outras pessoas, principalmente de olhar, eles não olham. Eles têm dificuldade de olhar nos olhos de alguma pessoa. Muita dificuldade. E eles têm dificuldade nesses gestos comuns nossos de bom dia, boa tarde, até logo, oi, tudo bem. Eles têm muita dificuldade. Ele trabalha no meu serviço. A partir daí eu comecei a perceber que realmente ele tem inúmeras dificuldades. Faz 17 anos, vai para 18 anos que eu trabalho lá. Agora ele passa por onde a gente está. Ele fala um bom dia, um até logo, mas nem olha para a gente. De cabeça baixa. Por conta desse processo de autismo. E eu já estava o quê? Julgando ele, como a gente viu agora há pouco aí. Eu estava julgando ele. Ela estava julgando a Irene. Ah, o amigo, tá, o amigo, é. Então, a gente começa a julgar. E nem sabe o que vai no íntimo das pessoas, o que acontece com cada uma pessoa. Que sirva esses exemplos para todos nós, né? Inclusive, com esse colega do meu serviço, me fez pensar algumas coisas realmente a respeito disso. Muito bem, vamos lá? Vamos para o ano novo? Falamos do Natal, não é verdade? Então nós já entendemos um pouco que no Natal a grande importância é nós comemorarmos junto com os nossos amigos, junto com os nossos familiares, isso faz parte. É muito importante esse clima de amizade, de alegria, de fraternidade. Mas eu sugeriria a todos nós que na noite de Natal, se nós conseguirmos, se não conseguirmos na noite de Natal, no dia de Natal depois, nós nos retirarmos um pouquinho, no silêncio talvez do nosso quarto, 2 minutinhos, 5 minutinhos que seja, e nos ligarmos com Jesus. Fazermos uma prece de coração a Ele. Agradecermos por toda a luz, toda a paz, toda a orientação que Jesus está sempre nos trazendo a cada um de nós, embora às vezes nós não consigamos perceber isso, porque ainda temos dificuldade em perceber o quanto nós recebemos. Então, curtirmos o Natal realmente com os nossos amigos, nossos familiares, nossos entes queridos, bastante alegria, sempre com muita responsabilidade, mas lembrarmos que nós estamos comemorando o nascimento de Jesus, não naquela data, mas tentarmos comemorar e fazermos que esse nascimento de Jesus aconteça realmente em cada um de nós, como nasceu em todos os apóstolos, daqueles que estiveram junto de Jesus, e como nasce a todo dia em muitos de nós. Bom, agora nós vamos falar do ano novo, né? Porque era Natal e ano novo, né? No Natal a gente já viu que a gente comemora, não comemora muito direitinho não, né? Então vamos ver como é que nós estamos comemorando o ano novo agora. O ano novo também é um dia, né? Uma festa de bastante alegria, confraternizações, aquelas esperanças renovadas, além daquelas promessas que a gente já falou, né? Tem até uma musiquinha lá, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, não tem? Adeus, ano velho. Pois é, tem essa musiquinha. Mas aí fica a pergunta, será que se nós tivermos tudo isso, tivermos muito dinheiro do bolso, saúde para dar e vender, é garantia de um ano novo feliz? Vocês acham que não? Não, porque o dinheiro não traz felicidade. Tem até um ditado que diz que o dinheiro não traz felicidade, manda buscar, não é assim? É verdade. A felicidade, aliás, qual é o seu nome? Maria José. Verdade, parabéns, porque a felicidade, ela tem que ser criada e buscada dentro de nós, interiormente, não exteriormente. E o dinheiro só vai nos trazer coisas exteriores e não a coisa interior. Lógico que o dinheiro faz parte do nosso mundo. Nós vivemos um mundo material, então o dinheiro faz parte para a nossa sobrevivência, sim. E podemos fazer muitas coisas boas com o dinheiro, tanto para nós como para as outras pessoas. O dinheiro movimenta a saúde, pesquisas, tratamentos, tudo isso. O ruim não é o dinheiro, mas o uso que o ser humano dá ao dinheiro. E como diz a Maria José, ele não vai comprar felicidade. E nem vai mandar buscar felicidade também não, viu? Isso nós vamos construindo todo dia dentro de nós. Muito bem. Se Deus nos dá saúde, acabamos com ela através dos excessos. Comida, excesso de comida, excesso de bebida, excessos do cigarro, das drogas lícitas e das drogas ilícitas. E quanto mais dinheiro, a gente acaba se envolvendo mais com esse tipo de coisa, se já temos a tendência, né? A gente come mais, a gente come melhor, a gente bebe mais, a gente bebe melhor. Então a gente desenvolve uma série de excessos. Por quê? Porque temos saúde, né? Mais saúde, ah, então eu posso fazer tudo. E a gente acaba, na realidade, com a nossa saúde. E se nos dá dinheiro, acabamos gastando com coisas que vão mais prejudicar, que aliás está errado ali, mas é prejudicar do que ajudar. E nós estamos falando em mais dinheiro. É lógico que a gente quer o dinheiro, tanto é que a gente trabalha e quer o dinheiro para nós podermos termos as nossas coisas. Mas não é garantia de felicidade, não. O dinheiro. Nós poderemos realmente com muito dinheiro acabar gastando e tomando atitudes na nossa vida com coisas e situações que mais vão prejudicar do que realmente nos ajudar. Ou seja, a passagem do ano, ela não modifica nada externamente. Nada. Tudo continua como antes. Querem ver? Os doentes continuam doentes. Os presos continuam presos. Só sai de indulto de Natal, né? Hã? Oi? Se não fugir, tem os indultos também, então, mas de um modo geral, os presos continuam presos. Os mendigos continuam mendigos. Quem mora pelas ruas continua morando pelas ruas. Quem está infeliz continua infeliz. Então a passagem de ano não vai mudar absolutamente nada exteriormente. Não é Deus que vai nos dar um ano melhor. Somos nós que vamos construindo a cada ano um ano melhor. Esse ano já está terminando. A gente já tem que pensar, é no início do ano que vem agora, nós começarmos a construir um 2015 melhor. A cada dia. A cada mudança de atitude. A cada gesto bacana. A cada melhora que nós fizermos interiormente dentro de cada um de nós. Então, a cada dia nós vamos construindo um ano novo melhor para o próximo ano. Aliás, isso é fato nas nossas vidas, na vida do Espírito. Nós hoje já estamos preparando as nossas próximas reencarnações, não é? A espiritualidade não diz que tudo que nós passamos hoje é efeito de uma causa anterior das nossas vidas passadas? E é, só que agora, no presente, que é o que mais importa, nós já estamos preparando as nossas futuras reencarnações. E para que as nossas próximas vidas reencarnações sejam menos aflitivas, menos dolorosas, nós temos que nos trabalharmos interiormente. Nós temos que nos melhorarmos interiormente, crescermos a cada dia um pouquinho. Subirmos a cada dia um degrauzinho nessa escala evolutiva de aprendizado, de crescimento ético e crescimento moral. Um ano novo não se deseja, embora a gente deseje, né? A gente tem o hábito de, ah, eu desejo, é lógico que a gente faz isso, mas na realidade um ano novo se constrói através da reforma moral de cada um de nós, da nossa mudança de conduta e de vivermos bem uns com os outros. É dessa maneira que nós vamos estar construindo um ano novo melhor. Não adianta nós termos atitudes erradas o ano inteiro e quando chegar no finalzinho do ano, no último dia do ano, elevarmos as nossas preces e pedirmos para que tenhamos um ano melhor, para que a gente sofra menos, para que a gente tenha menos problemas com os outros. Mas e o que nós fizemos durante o ano todo? Nós temos que ir construindo isso aos poucos, passo a passo. Não adianta só pedir, nós temos que fazer também a nossa parte. É lógico que nós pedimos através das nossas orações, porque nós temos fé. E nós sabemos que a espiritualidade nos auxilia, sim. Mas ela nos auxilia muito mais quando nós fazemos a nossa parte. Não adianta só pedir, temos que fazer a nossa parte. É que nem o cara que pedia sempre para ajudar ele da guarda, ajudá-lo a ganhar na loteria. Todo dia, todo dia, todo dia ele pedia. Um dia o anjo da guarda não aguentou e falou com ele: meu filho, eu te ajudo, mas joga na loteria. Ele queria que ajudasse e nem jogava na loteria. Ele tinha que pelo menos jogar para o anjo da guarda. Ou seja, ele tinha que fazer a parte dele. E é o que nós temos que fazer todos nós, a nossa parte. A construção do ano novo se faz a cada dia, a cada atitude nossa. Portanto, é hora de nós modificarmos os nossos comportamentos equivocados. É hora de nós pensarmos um pouco mais nas pessoas que convivem conosco. Pensarmos talvez um pouquinho menos em nós, sermos menos egocêntricos e pensarmos um pouco mais nas outras pessoas, naquelas que estão próximas a nós. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa cidade, seja lá aonde for. É hora de nós vermos a dor que nos rodeia, começarmos a enxergar melhor isso e procurarmos fazer alguma coisa para auxiliar. Talvez nos unindo a grupos, a lugares, a centros religiosos, organizações que façam isso. E aí nós estaremos fazendo a nossa parte, por menor que seja. Trabalharmos na construção de um mundo melhor. Logo, logo nós estaremos chamando este ano de ano velho. Não esse, o de 2014. Passa muito rápido. Nós sabemos disso. Por conta das nossas atividades, do nosso excesso de atividades, a gente tem a impressão que o tempo passa rápido. Ele passa muito rápido mesmo, por esse excesso de atividades. Logo, a gente vai estar falando, chamando o ano de 2014 de ano velho. Então é hora agora da gente já começar a preparar esse ano novo melhor lá para frente. Trabalhando cada um de nós dentro de si próprio. O ontem trouxe a luz da experiência, o amanhã trará a luz da esperança, mas a melhor oportunidade não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje. Hoje é o dia. Agora é o dia da gente começar a fazer alguma coisa. Nas vidas passadas, ou seja, o ontem, nós acumulamos experiências com as nossas inúmeras vidas. O amanhã, que seriam as nossas próximas vidas, traz para nós a luz da esperança de homens e mulheres melhores, de pessoas de bem, de que nos transformemos, assim como o nosso planeta, em pessoas de regeneração, no mundo de regeneração. Mas a grande sacada, o grande principal é hoje. Hoje é a melhor oportunidade. O que passou, já passou, serve como experiência. O que virá. Ainda acontecerá e vai depender de nós hoje, das nossas atitudes. Hoje é o dia que pode mudar as nossas vidas, como diz aqui. É hoje o dia que pode mudar as nossas vidas. É nós olharmos para nós e vermos que podemos mudar. É nós olharmos para o íntimo de cada um de nós e dizer: eu quero mudar. E eu vou mudar. Eu vou começar a fazer alguma coisa para mudar, para ser uma pessoa melhor. É claro que eu errarei no caminho. É claro que eu terei falhas nesse caminho. É óbvio isso. Mas isso não pode me desestimular. Isso tem que servir de incentivo até, para falar: puxa, eu dei uma mancada, eu falhei, mas eu tenho que fazer alguma coisa para melhorar. E eu vou continuar na minha caminhada, melhorando a cada dia. Porque em nos transformando, em melhorando um pouquinho a cada dia, nós estaremos construindo uma sociedade melhor e anos vindouros melhores para cada um de nós. Por isso, meus amigos, eu desejo a todos vocês um bom Natal, um bom Ano Novo. Que Jesus ilumine a todos vocês, a família de todos vocês. Que Jesus esteja presente no coração de todos nós, sempre. Que possamos estar junto dos nossos familiares, como já nós dissemos. Darmos um abraço querido nos nossos amigos, nos nossos entes queridos, recebermos este mesmo carinho. Agimos com mais fraternidade, com mais caridade, com mais união e com mais amor. Que seja esse Natal e esse Ano Novo, talvez um marco divisório nas nossas vidas. Onde passemos, a partir de agora e sempre, nos transformarmos. Nos transformarmos em homens e mulheres melhores. Melhores do que já somos hoje. Que o Natal seja iluminado para todos nós. Que a luz do Pai e de Jesus nos envolva, nos mostrando novos caminhos, nos mostrando novas oportunidades. E que o ano que vem seja um ano de muito trabalho para todos nós. Um ano de trabalho de reforma interior de cada um de nós. E aí, com certeza, quando a gente voltar aqui no final de 2014, a gente vai estar bem melhor para falarmos de 2015. É isso aí, gente. Obrigado. Muita paz a todos.